logo cheguei. O cantinho eu chamei pra que palavra é sua boca. Eu não me senti longe de tudo e com ela eu fiquei na O Fera do Mix. Sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Some Fera do Mix. Fera do Mix. Meu amigo americano, chegou de Nova York, veio conhecer aparelhagens do norte. Ele é desviado e ele está aqui. Fala aí, americano, que a moçada quer ouvir. Uma da faca de quinta bandeira, tiro na barriga de americano. Fala da fala, mora só tá no lugar. Fala da fala, mora só tá no lugar. Chegou no Pará, parou, tomou o açaí e ficou. Chega junto, meu amor, que essa onda deslizou. Ahá, uhu, vamos detonar. Ahá, uhu, vamos endoidar. Seja bem-vindo à nossa cidade. Fala aí, americano, com as aparelhagens. Seja bem-vindo à nossa cidade. Fala aí, americano, com as aparelhagens. Fuma da boca, vira e quita a bandeira. Tiro na barriga, vira de americano. Fala, fala, amor, eu sou tão ruda. Levanta a tampa, que é gangue do eletro.

melhores CDs do estado do Pará. É madrugada sem você aqui. Os pensamentos voam longe sem explicação. Quem sabe uma miragem da desilusão. E no escuro do meu quarto é você que eu vejo. Ficar pensando em você é mergulhar em desejo. Agora o meu destino está em suas mãos. E se eu pedir pra você voltar, será que vai me escutar? O que você quer? É amor, ainda existe amor em mim. Ainda existe amor em mim. O que você quer? É amor, ainda existe amor em mim. Ainda existe amor em mim. Não existe adeus, não existe adeus. Sem você aqui, os pensamentos voam longe sem explicação. Quem sabe uma miragem da desilusão. E no escuro do meu quarto é você que eu vejo. Ficar pensando em você é mergulhar em desejo. Agora o meu destino está em suas mãos. E se eu pedir pra você voltar, será que vai me escutar? O que você quer? Se é amor, ainda existe amor em mim. Ainda existe amor em mim. O que você quer? Se é amor, ainda existe amor em mim. Ainda existe amor em mim. Não existe adeus. Se é amor, ainda existe amor em mim. Ainda existe amor em mim. O que você quer? Se é amor, ainda existe amor em mim. Ainda não existe adeus, não existe adeus. Esse é o Fera do Mix, DJ Tarcísio, arrebentando geral. Cadê o Billy? Cadê o Billy? Apoio, cura. Coração Cristão, Seiso Produções, Caravana Show, Vale Depósito Master, Depósito CG e Carlson Motos. E arrebentam no Pará. DJs Léo e David. A besta sou eu, e em todo canto só lembra de você. Tudo que eu faço e o que digo é pra você. A besta sou eu, e em todo canto só lembra de você. Tudo que eu faço e o que digo é pra você. E agora estou sofrendo e não... Agora estou sofrendo e não há mais saída. Quando eu te encontrei, vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. Com seu jeito sedutor, Ruby Light, eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você, menina. DJ Júnior considerado, comandando o Banda Vê. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate forte, é o Ruby Light. We'll be right back. da 007. Fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor, rubilante, eu me encantei. Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina. O seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado, comandando Banda Vez. DJ Beto detonando, os sucessos pra você. É o som que bate forte, é o rubilante. DJ Tarcísio, fazendo você enlouquecer. Quando eu te encontro, eu choro. Não consigo esconder. DJ Tarcísio. Acabou o amor, o que eu vou fazer? A gente se Estúdio FDM Produções. Qualidade é aqui. Fone 81756.